Esse ano eu visitei o estado do Pará. Muitas praias encontrei que não dá pra acreditar. Eu fui nas praias de Mosqueiro e também no Caripi. Eu tomei banho em outeiro, foi aonde eu me perdi. Eu fui nas praias de Mosqueiro e também no Caripi. Tomei banho em outeiro, foi aonde eu me perdi. Agora eu vou pra lá, eu vou atravessar. Eu vou no Marajó, curti o clima de lá. Agora eu vou pra lá, eu vou atravessar. Eu vou no Marajó, curti o clima de lá. JR e Desi Ribeiro. Agora eu vou falar que ainda não falei, que foi na praia de Salinas, lindas meninas eu beijei. Agora eu vou falar que ainda não falei, que na praia de Ajuruteua eu cantei xote, xoteei. Agora eu vou pra lá, eu vou atravessar. Eu vou no Marajó, curti o clima de lá. Agora eu vou pra lá, eu vou atravessar. Eu vou no Marajó, curti o clima de lá. Que foi na praia de Salinas, lindas meninas eu beijei. Agora eu vou falar que ainda não falei, que na praia de Ajuruteua eu cantei xote, xoteei. Agora eu vou pra lá, eu vou atravessar. Eu vou no Marajó, curti o clima de lá. Agora eu vou pra lá, eu vou atravessar. Eu vou no Marajó, curti o clima de lá.